Com o SE 2020, foi a primeira vez que abri um iPhone no vinho em folha. Minto, tive o primeiro que usei um mês e revendi até com lucro. Mas daí até hoje, todos os iPhones me passaram ao lado. É uma questão de iTunes e também iTeimosia. Mas atenção, durante mais de uma década fui fiel utilizador de Mac, o que para mim é uma marca diferente. Uma coisa são os computadores, outra, os iDevices. Há muita coisa que me irrita nos ditos e outras que me tiram mesmo do sério quando se fala de iOS. E mais uma vez chamo a atenção para um facto muito simples. Adorei o sistema Windows Phone, quanto a mim, o melhor e mais conseguido da última década. Mas todos sabemos o que se passou. Portanto, não me posso considerar um Android lover, mas na verdade considero-me um anti-fanboy. E se a ligação proprietária que a Apple teima em manter para ganhar dinheiro é das maiores críticas que aponto a Cupertino, também sempre apontei falhas e atrasos ridículos na adoção de coisas tão simples como o NFC ou a teimosia em não colocar um cartão de memória. Depois a Apple, mais uma vez para ganhar dinheiro, aboliu a entrada mini jack. E claro que tem vindo a ser copiada pelas restantes marcas. Ora, eu ainda uso o mini jack e não é só para ouvir música com muito mais qualidade, mas sim para trabalho, como, citando apenas um exemplo, captar som com um microfone decente. E não me venham a falar do iTunes, isso é que não. Sempre foi o pior software, o mais castrador, inconsequente e com o pior algoritmo que qualquer outro em termos qualitativos. iTunes. I don't like iTunes. Mas o mundo é o que é. A Apple é americana e temos um marketing que foi de excelência durante duas décadas. Disto isto, para ficar a perceber o meu ponto de vista, ainda mantenho um MacBook Pro de 2011 e, por motivos pessoais, terei que adquirir um tablet muito brevemente. Portanto, vou recomeçar esta análise, mas agora com os pontos nos is. O iPhone SE 2020 apareceu-me em branco e no vinho em folha, mas vinha formatado para loja, o que eu não estava à espera e ainda fez-me perder um par de dias em tentar reiniciá-lo para poder perceber o esterismo coletivo que já o envolve. E não foi fácil, lá está, mas como sou teimoso, consegui através de uma página oficial do Canadá chegar aos códigos oficiais para destravá-lo. Ora, estando em modo utilizador e falando como um verdadeiro virgem no que respeita ao mais recente iOS, percebi logo que o mundo Apple mente. Não, o sistema operativo não é simples de usar para quem não está habituado. E como utilizador Android, confesso que tive uma linha de aprendizagem maior do que antecipava e que, aliás, ainda não terminou, pois o tempo que me foi dado para a análise não foi suficiente. Acima de tudo, faz-me muita falta um botão back. É assim tão simples, não é? Confirmei o que sempre notei. Os ícones são demasiado grandes e enchem bastante espaço neste minúsculo ecrã de 4.7 polegadas que muitos dizem ser ideal. Não, não é, mas já lá vou. Para além da dimensão, tudo é muito colorido, muito animado, e eu prefiro ter um tema simples, mais escuro, básico, que não dê nas vistas, algo impossível para um utilizador Apple, sem conseguir fazer marabilismos técnicos que somente estão ao alcance de poucos. Mas não é disto ou da minha experiência iOS que querem saber, pois não? É se o SE 2020 vale mesmo a pena visto ser tão barato. E barato entre comas. Ora, vou começar pelos pontos óbvios. O telefone tem o corpo do mais antigo iPhone 8. Se isso é bom ou mau, vocês o dirão. Para mim é super elegante, cai bem na mão, pois é muito bem feito, os materiais são de extrema qualidade e a dimensão física está perto da ideal. Isto visto de trás, porque de frente surge o famoso mini ecrã de 4.7 polegadas e com molduras enormes no topo e na base. A base que alberga o físico e redondinho ID Touch, ou Home, que compreendo que seja a maior crítica que lhe podem fazer. Tenho usado ecrãs com mais de 6 polegadas e baixar para as 4.7 é, confesso, um bocadinho complicado. Mas mesmo assim, dei por mim a escrever facilmente as mensagens nas redes sociais, pois o teclado é muito bom, o touch também, e mesmo que o ecrã seja LED HD, consegue-se ler e ver os conteúdos durante o dia. Se podia ser mais brilhante, podia, mas a Apple teve de sacrificar alguns elementos e o ecrã, que quanto a mim é um dos principais cativadores na escolha, foi um deles. É um pouco estranho ter um ecrã tão pequeno e um som estereofónico tão bom. É bem verdade, duas colunas que enchem o espaço com uma boa gama de frequências e até posso dizer que é som a mais para a imagem que obtemos. O que é um bocadinho estranho, não acham? Mas existe outro ponto negativo, e esse é um drama repetido na marca ao longo dos anos. É a duração da bateria. No meu caso, e como estive sempre a utilizá-lo, chegar ao fim do dia foi muito complicado. Mas numa outra situação em que passei um par de dias sem tocar, percebi que a percentagem não sofreu por aí além. Portanto, há que perceber onde está o equilíbrio e andar sempre com o carregador, ou pelo menos com um power bank, que é o que geralmente se vê nas salas de espera dos aeroportos. Mas vamos à importância real do iPhone SE 2020 e uma das particularidades é o preço a que foi proposto nos Estados Unidos. Ora, $399 pela versão de 32 GB é um convite a entrar na loja e escolher entre o branco, o vermelho ou o preto. Sim, quem diria que se iria comprar um iPhone por ser barato? Mas esses $399, que grosso modo são 365 euros, passam em Portugal a representar 499 euros, ou seja, bem mais que o anunciado em toda a panache pelos mídias internacionais. E sim, está claro que estes 500 euros são a versão de 64 GB, mais as famosas taxas e impostos. Mas um iPhone com 32 GB, meus amigos, esqueçam lá isso. E 500 euros já são um valor que pode assustar quem, afinal, pensava que ia ter um iPhone barato. É que existem Androids por esse preço. E para não citar muitos, aponto o que está aqui na mão. É um TCL 10 Pro que oferece mais características, muito mais ecrã, mais câmaras e muito mais RAM e espaço que o SE 2020. Mas não estou a fazer uma comparação e sim escusam de apontar o que também é importante, que é a diferença brutal no que respeita ao processador. E enquanto o TCL é sofrível neste campo, o iPhone adotou o seu mais recente A13 Bionic com todas as vantagens que ele traz. E estas são muitas para as várias apps que tornam os iPhones tão apetecíveis, para além do logotipo, claro está. O iPhone SE 2020 acerta nas coisas fundamentais e, não sendo extraordinário, é muito competente. A câmera é boa e isso servirá muito cliente. Um ecrã, mesmo que seja a 60 Hz, é suficiente para os utilizadores básicos e o tamanho do corpo é excelente para quem gosta de equipamentos confortáveis e que caibam num bolso. A bateria com 1821 mAh aguenta um dia em utilização muito moderada, mas esqueçam lá os jogos e tirar muitas fotografias ou filmar vídeo sem um powerbank no bolso. O recarregamento é muito lento, mas também pouco se vai importar com isso porque uma noite de sono dá para encher o depósito. E a qualidade das fotografias, mesmo que só contemos com uma objetiva, é mais que suficiente para uma utilização normal e tendo todo aquele software dinâmico de luzes e de fundos que a malta gosta. Mas sabe o que é mais engraçado? É que esta mesma câmara é mesmo muito boa a filmar a 4K. E este talvez seja o segredo mais bem guardado deste novo mini iPhone. Quero também salientar que o SE 2020 é resistente a mergulhos até 1 metro de profundidade e durante uns 30 minutos, o que é sempre bom para quem o deixa cair na pool party. Não sei se me entendem. Bom, como podem ver, há coisas más, médias e boas. Tenho a certeza que, com mais um mês de utilização, poderia até pensar em utilizá-lo, mas faz-me realmente falta um ecrã maior. A adaptação ao iOS não seria o que me faria desistir, mas chateia-me o facto de ter que ir à loja comprar acessórios e adaptadores e cabos e cabinhos para as minhas necessidades profissionais, visto que não uso diariamente computadores da Apple. Há pormenores que me encantam, como a gravação de áudio em estéreo, o que dá uma pujança radical aos filmes 4K. E acho também um espaço para 2 cartões SIM. Pena que se calhar não tenha sacrificado um para colocar um cartão de memória, que tanta falta faz. E até ligar 2 auriculares sem fios ao mesmo tempo é muito mais útil do que parece, principalmente para entrevistas. Penso eu de que... Mas percebo muito bem o sex appeal que o iPhone SE 2020 tem. Dei por mim a mostrá-lo, a manejá-lo, só porque sim. E isto tem a ver com a questão do tamanho e da nobreza dos materiais e da espessura. A dupla vidro e alumínio nunca defrauda as expectativas mais exigentes. De qualquer forma, e para o que preciso de fazer em iOS, 64 GB é demasiado pouco e teria de chegar aos 256, porque mesmo os 128 GB para um tempo de utilização que muitos apontam que vai ser de 3 ou 4 anos é um bocadinho arriscado. Mas quando vou ver o preço do iPhone SE 256 GB, deparo-me com 670€, o que já dá para repensar aqui um bocadinho a estratégia, não é? Mas caso vocês estejam a pensar em comprar o iPhone mais barato de sempre, façam um esforço e comprem o de 128 GB, que custa 549€. É que é mesmo muito importante que o façam. Agora vou terminar com punchline. Preparados? Fiquei com pena de devolvê-lo. E faz falta aqui no tampo da secretária de trabalho. É que permiti um sorriso só de olhar para ele. Há qualquer coisa ali. E eu percebo o encantamento. Portanto, resta-me dar os parabéns à Apple, que conseguiu um produto que vai naturalmente vender que nem ginjas. Estiveram com João Gata. Bem-haja por estarem desse lado e até muito, muito breve.